Controladas na balada, elas estão descontroladas. Quem chama, elas estão descontroladas na balada, elas estão seguras já. Só pra se controlar, meu campo grande. Eu sei que você tá de cara, isso é problema seu. Tem tanta gata dando mole, só você perdeu. Eu não quero te dar o fora, mas tô indo embora. De bobo só tenho a cara e a gente não namora. Eu não sei o que deu nessa mulherada. Tá tudo alucinado, lá, lá, lá, lá. Não quer romance, não quer nada. Só querem saber de pai. Eu tô gostando, elas estão. Cadê descontrolada de Campo Grande aí? Quem se elas estão descontroladas na balada? Elas estão descontroladas. Quem se elas estão descontroladas na balada? Elas estão descontroladas. Quem se elas estão descontroladas na balada? Elas estão descontroladas. Quem se elas estão descontroladas? Elas estão seguras. Você tá de casa, isso é problema seu. Tem tanta gata dando mole, só você perdeu. Eu não quero te dar o fora, mas tô indo embora. De bobo, arrocha e vem. Eu não sei o que deu nessa mulherada. Tá tudo alucinada na balada. Não quer romance, não quer nada. Só querem saber de pai. Eu tô gostando, elas estão todas descontroladas. Quem são elas? Estão descontroladas na balada.